889, decola os 58, controle 1, 9 decimal 35. 1935 com 889. Controle Salvador, boa noite, Gol 1889. Boa noite, Gol 1889, contato radar, Salvador 360, na saída da EL. 360, saída da EL, Gol 1889. É com referência, Zorça, né, 63, você pode voar Duna? 63. Está autorizado direto do ano, descendo ainda para 2000, livre ameaça, está estabilizado. Descendo para 2000, a projeção é reposta vai estabilizada. Quatro autorizado esquerda, portão 2. Portão 2, esquerda. Boa noite, chega da ponte, desce para 4000, ajuste na 013. IADS, Xoné 63, 63, torre 118, desce para 6. 6, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceania 6313 no ILS, 0. 6313, chega o trem, vento 1 no 00 graus, 8 nós, liga e pouso, bicho no 0. Liga e pouso, vai informar a baixada lá. Travado agora, Oceania 6313. Autorizado, pouso, 6310, 100 graus, 100 graus. Livre, pouso. Oi, eu chamei a 63, zona 0, bloco 7 para pushback, Oceania. Gol 1889. Gol 1889, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, gol 1889. Sua 07, livre à direita, táxi na minha escuta, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, com táxi pela direita, Oceania 63, ponto mesmo. 0 para 1, Mário. Stand 3305, sendo identificação, Mário 050. 050, Mário. Stand 3305, negativo para o uso externo, que posso autorizar para o GITAP. Caso 209, desce para 2000, ajuste na 013, livre LS, reporte estabilizado. 2000 na 013, reporte estabilizado LS, 409. Para ingresso, Xaner 6313. 6313 está autorizado, ingresso na Juliette, depois pátio, posição 1. Juliette, pátio para o 21, pode fazer Xaner 6313. Via Pátio, Índia, até Ponte Espera, é 157 a bordo? Afirmo. Táxi via Pátio, Índia, até Ponte Espera, Champlão, Tadecolá. Afirmo. Salvador, boa noite, objeto 6747, gente da Victor, posição 5. A 747, ciente, pronto para Copa Guarulhos? Pronto. Autorizado, 360 Guarulhos pela Pesulu 21, decola da 190 com curva direita na saída Arbor, que depois voa a posição Elefa, aciona 5461 e o controle 119.35. Pesado 360 pela pista 10, primeira curva direita, Pesulu 21 em aerovia, saída Arbor, transição Elefa, 5461 transponde, controle 119.35, 6747. Correto, chama para o acionamento. Chamará 6747. comando espera de pronto. 61-6310. Autorizado, V310 a alinhar e decolar, vento 100 graus, 10 nós, pista 10. Uma centena com 10, livre alinhar e decolar, 61-6310. Salvador, o 90848, Fortaleza, 377. Sexta, pronta cópia? Pronta cópia. Autorizado, 9084, Fortaleza, nível 370, via peso número 9, decola da 10, curva à esquerda, na saída Momo e depois transição Frote. Aciona 5453 e o controle é 19 decimal 35. Motivo 370 Salvador, pelo menos 9, circulando a 10 por esquerda, saída Momo Frote, 5453 Santônio, controle 11935. Correto, destino Fortaleza. Fortaleza, motivo. Ok, chama para acionamento. Camarão. 2 Salvador, boa noite, azul 4209, 2 milhas para o externo. Sente azul 4209, ajuste no 013, o vento de 100 graus com 10 nós, está autorizado o pouso pista 10, cheque o trem. Checará o trem, pouso autorizado 409. Fecha 6310, decola 17, controle 19 decimal 35. 1935, graças a Deus, uma boa noite, um ótimo trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, decolado, nossa escuta é o 6310. Chegar 6310, contato radar, para 350, Puca, Aracaju. 350, Puca, Aracaju, esquerda Puca, senhorita. Esquerda Puca, após 2000, chegar 6310. Puca 2000, graças, 6310. Chanel 6310, voo na Brodo Romeu Fox 018. Na Brodo Romeu Fox 018, agradecendo bastante. 6310, Brodo Chanel. Azul 4209 no solo aos 20, táxi à direita, via Alfa e chameante da Juliette, não me escuta. Táxi à direita, via Alfa e Juliette, na sua escuta. Chama Garotorre em 18 decimal 6. 26, obrigado, boa noite. Baixado e travado, pista 1-0. 3305 de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, pista 10. De pouso, 3305. Corre Azul 4020, para ingresso na Juliette. 4209 está autorizado, hein, ingresso à esquerda, portão 3. Autorizado, ingresso à esquerda, portão 3, Azul 4209. R6310, chama Recife 12545, alterno 2085. 6320, chama Recife em 12545, confirme? 12545, alternado no 2685, Ocean 6310. 2545, 12285, Ocean 6310. 647, na posição 5. Na 5 está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Tamará, 647. Sim, são as 2:30, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantenha a minha escuta. Alfa e Juliette, 305. 904. 904, possível. Autorizado, chame táxi.